Santidade e justiça. O clamor do teu povo vem sobre nós com poder. Com poder vem sobre nós. Com poder vem sobre nós. Com tua glória sobre nós. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre a minha vida. Vem sobre cada coração aqui. Pai, o Senhor conhece a nossa história. O Senhor conhece o nosso caminhar. Sabe do desejo que nós temos de te servir, de sermos eficazes no teu reino, de fazermos o teu reino conhecido. O Senhor sabe do nosso desejo, Senhor, de te exaltar, de te adorar em espírito e em verdade, de atrair vidas a ti, de te amar acima de todas as coisas e dar a nossa vida em amor e serviço aos que estão ao nosso lado, Senhor. Faz isso conosco enquanto igreja, em nome de Jesus. Transforma-nos, liberta-nos, meu Deus, da religiosidade, da frieza. Liberta-nos, meu Deus, do egoísmo, da vida para si mesmo. Nós queremos viver para ti, nós queremos viver uns para com os outros, ó Deus. Em nome de Jesus, aviva a nossa vida. Atrai-nos a tua verdade, atrai-nos a tua presença. Um tempo de tanta performance, Senhor. Um tempo de tanta celebridade, Senhor. Nós queremos nos humilhar diante de ti. Como igreja, nos humilhamos diante de ti. Tu és o Rei, tu és o Senhor. Tu és o único digno de honra e de glória, Senhor. Nos humilhamos diante de ti. Tem misericórdia de nós. E lava e transforma as nossas vidas. Queremos apenas refletir a tua glória, Senhor. Queremos apenas refletir a tua glória. Queremos apenas refletir a tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.